aquecer um novo hit no verão. As chavinhas estão fazendo no comando a função. Preste muita atenção, um novo hit do verão. As chavinhas estão fazendo no comando a função. Quando puxa o refrão, vem fazendo a dancinha. A novinha empina a bunda e vem fazendo a socadinha. Socadinha, socadinha, socadinha, socadinha. Vem fazendo a posição no comando a função. Socadinha, socadinha, socadinha. Vem fazer a posição no comando a função. Vem socadinha, socadinha, socadinha. Vem fazer a posição no comando a função. Socadinha, socadinha, socadinha. Vem fazer a posição no comando a função. Dudu CDs, Totinho Gravações, Hilton Som, Moral CDs, querem são gravações, a galera do Rio Grande do Norte, alô Vanilton, Bis Produções, tamo junto, hein? Preste muita atenção, novo hit do verão, as tropinhas estão fazendo no comando a missão. Preste muita atenção, novo hit do verão, as tropinhas estão fazendo no comando a missão. Quando puxa o refrão, vem fazendo a dancinha, a novinha empina a bunda e vem fazendo a socadinha, socadinha, socadinha, socadinha. Vem fazer a posição no comando a visão. Socadinha, socadinha, socadinha. Vem fazer a posição no comando a visão. É socadinha, socadinha, socadinha. Vem fazer a posição. Vai, vai, vai. E socadinha, socadinha, socadinha. Vem fazer a posição no comando a visão. Socadinha, socadinha, socadinha. Vem fazer a posição. Formando a visão, socadinha, socadinha, socadinha. Vem fazer a posição no comando a visão. A visão só avança, o Gras gosta de ouvir, tá ligado? E aí, feliz, do jeito que elas adoram.